O ser humano é muito perverso. Eu me lembro quando eu era criança, na escola. Menino, como eu me lembro dessa cena? Poxa, eu fiquei tão triste no mundo. Uma brincadeira de amigo secreto. Eu acho que eu era a quarta série. E eu, assim, eu comprei meu presente de amigo secreto, porque não tinha dinheiro, né? Não tinha grana. Ganhava mesada de pai. Então juntei a grana assim para comprar um presente. Comprei com tanto gosto uma caneta assim, super legal, pro meu amigo secreto. E o filho da puta, o meu amigo secreto, quem eu tirei tinha me tirado, sabe? Poxa, fiz com todo grado. Não me esqueço da cara do menino. Eu não me esqueço do nome dele, Márcio, o nome dele. Não me esqueço. Eu dei a caneta a ele. O filho da mãe me deu um bombril. Porque eu era cheia de sarda, né? Eu tinha muita sarda. Não sei por quê. Hoje eu não me acho tão sardenta como na época. O povo me chamava de sardenta o tempo todo. Mangava de mim porque eu tinha muita sarda. Hoje eu não acho que eu tenho tanta, entendeu? Mas eu não me esqueço desse menino, de jeito nenhum. E ele era feio, ele era horrível, magro, ele era galego, sabe? Esse galego magro. Um rosto magro, tão feio. Aquela pele branca, aguada. Ele não tinha razão, ele não era nenhum lindão, entendeu? Pra fazer isso comigo. E me deixou super chocada. Eu fiquei tão triste, vexada, sabe? Olhando pros lados assim. Eu fiquei super magoada com ele.